chegou. Ele chegou. E quem tá solteiro? O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. Só quem tá feliz, o Brasil em cima. O top DJ do Brasil. O talento, o profissionalismo, a humildade e a competência. DJ Leozinho. Bora pra cima! Top DJ Leozinho! Tudo pronto. Tá tudo certinho, Brasil, de matar a presença. Let's play my DJ. Tudo. Presta atenção, rapaziada. Oi! Ei! Oi! Ei! Nosso parceiro velhão da família tá fazendo uma gaxeira com vocês. Bora, cabeça! Um abraço pra nossa GDB do Zeb. Sou bem com vocês. Obrigado a vocês. Já tô no setor! Te jogo na parede, te empurro devagarinho. Aí novinha, eu sou safadinho. Te jogo na parede e te boto com carinho. Sopra! Luxuoso. Se não acredita, eu vou te falar. É só você escolher rapidinho ou devagar. Um abraço muito carinho pra toda a rapaziada. Nosso barco é essa nossa. Segura no... Larissa, cara, é qual aqui? Ó. Luxuosa. E a Santa para pô, é só botada com pressão. E a Santa para pô, é só botada com pressão. E a Santa para pô, é só botada com pressão. E a Santa para pô, é só botada. É só botada. É só botada, é só botada, é só botada. E a nossa real pressão. Bota real pressão. Alô? Alô? Eu sou safadinho, te jogo na parede, te empurro devagarinho. Aí novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te boto com carinho. Quem é do papão, bota esse bracinho em cima e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, na palma, na palma, na palma da mão, e vem na palma da mão, e tchá, e tchá, e tchá, e tchá, e tchá. Vai ter menos, vai. Vai ter menos, vai. Não tá criado, vai. Vai ter menos, vai. O nosso vereador, o nosso parceiro vereador Barraca. E o nosso empresário, o Mururé, tá aqui com a gente também. Ela é por... Olha o meu garoto! Não te mete, sai da frente, que a nega tá sem freio. Ela vem toda poderosa, ela é por... Um abraço, meu Gabriel Moisés aqui com a gente. Vamos, senhor! Temidina, ela bate forte. Tá... Luxuosa. Olha a neguinha, vem na temidina. Ela bate forte, dá-lhe a giradinha. Top DJ Leãozinho da Princesa. Eu de Camaro dentro da periferia. O meu parceiro de Agito, bora lá, tchê. Sem simpatia. Bora pra cima, Agito. Pra cima. Um abração pra nossa família Pau Cansado lá na Vila dos Sérgio. Obrigado você, seu lugar, e um abraço do top. Você vem na sequência, faz do jeito que se me. Você vem na sequência, faz do jeito que se me. Tirei, botei, tirei. No fim do movimento, você fala. Tirei, botei, tirei. No fim do movimento, você fala, você vento. E a galera vai botando o bracinho pra cima, bracinho pra cima. E a galera do leão vai jogando essa mãozinha em cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Bora com o Leozinho! Família Magna tá aqui, ó! Aqui. Não me venda uma ilusão de amor. Meu parceiro Leandro tá aqui com a gente na nossa Guerreiro Saudi. Já sei, são mentiras. O nosso Réveillon, com certeza, o Aceitori! Com outras mulheres. Lançamento da nossa Guerreiro Saudi vai ser pressão. Já sei, são mentiras. O seu teatro. Com outras mulheres. Nossa família Reis, obrigado, carinho de vocês, eu. Já estamos aqui, ó. Aqui. Me quer mais, me liberta pra outra paixão. Não quer mais, traz a chave no meu coração. Não me quer mais, me liberta pra outra paixão. Viviane Batidão e DJ Betinho estabelece. Fuga! Já sei, são mentiras do seu teatro. Meu parceiro Paulão da nossa Cega Maldi. Bora pra seu Nossos safadinhos lá do Samambaia. Aqui novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro devagarinho. Aí novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Oh, top! E o Leozinho vai botando na pressão, e na pressão, e na pressão, mãozinha na toca do raposa. Vai começar o pega-pega, hoje ninguém é de ninguém. Vai começar o pega-pega, hoje ninguém é de ninguém. Vai começar o pega-pega, hoje ninguém é de ninguém. Vai começar o pega-pega, hoje ninguém. Ninguém. No balanço tu vai, no balai, no balai, no balai, no balai, no balanço tu vem, no balanço tu passa, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa, tu vem, no balanço tu passa, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa, tu vem, no balanço tu passa, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa, tu vem. Para de pressão, em 3 segundos, começa. essa piração. E joga o bracinho em cima, bracinho, bracinho e vem comigo na pressão. Parceiro Matheus Amaral lá no bar. Opa, pro meu garoto! Live. Olha o hino do Cleiton, olha o Cleiton aí, ó. Bora, Cleiton! Não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber. Eu não quero nem saber, a gente vai pro Pop Live. Não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento. Obrigado, Marcelo, abração aqui com a gente também. Beber, não aguento. E a massa WM Produção. Sou Tia Night. São os manos luxo botando na pressão. Aguenta, filho, mete ficha, meu irmão. De domingo a domingo. Luxuosa Paredão. Live, a gente vai chegar. Fui. Obrigado, meu parceiro Elrio, nosso patriarca Raposa. Também daqui com a gente. Bora pra cima. Sim. Live. Meu parceiro Luiz, 100% Pop Live. Um abraço, garota. Teve Sinanguinho, manda aí o nosso alô. Parceiro Nelzinho, 100% luxuosa. Vamos para o show. Obrigado você, maninho. Luxo, vão endoidar com Pop Live até o dia, claro. Não aguento mais beber. Não aguento mais beber. 26 e 27 de dezembro. O nosso baile da saudade lá no Marcos da Nossa. E claro, já confirmada a participação. Top DJ Leãozinho da Princesa FM. Não aguento mais beber. A luxuosa, paredão. E o Leozinho vai botando na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. Vem pra cá, vem curtir com a luxuosa paredão. Ela sente domingo, sábado agora. Seu a gente se encontra lá no Clube da Jerusa em Santa Maria do Pará. Vai ser uma mega festa! Vem curtir com a luxuosa paredão. Vem sentir o grave bater no seu coração. O nosso reboque é sucesso. É show, é show, é show. DJ Ellison Produções de Santa Maria é sucesso. Luxuosa. Seu coração. Nosso parceiro Branco Camilo, se embrasar no Sorte Belém do Pará. É show, é show, um abraço. É show, vem pra cá. E as gatinhas da Cuba. É a Emília Fernanda, Bianca Nanda, Lidiane. Um abraço a vocês e as. Sucesso, é show. Bora pra cima. É show. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Leãozinho. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Passa a GDB dos aves, hoje é intenso aqui, aqui. Alô, Bel! Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex, vai, vai, vai, vai. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Gente, bora dar só uma segurada nos celulares aí pra galera curtir, tá? Um exemplo de DJ. Bora, luxuosa! Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Oi! Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Bora, Leozinho! Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai. Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai. Quando meu nome desce, que desce. Quando eu mandar você aqui, cadê? Vê periquita, vem. Bora, família Magnata. E claro, 1º de janeiro, Bandeiro do Mesquita. Ganha a saúde, essa festa é tradição. Parceiro José Maria aqui, cadê, e a nossa GDB do Sérgio, um abraço. Cadê, meu parceiro Paulão da Seca Balde, meu garoto. Essa é mais uma marca dele, DJ Bidel, o fera da produção. Agora! E a nossa família real pressão aqui com a gente de peso, hein? Vem, meu amor, com a gente pro Badala. A festa tá gostosa, esse som é da moçada. A gente vai assim, a gente não tem pena. Faz a conexão, Marituba, Barca Arena. Na moral, com os kits e família Mirizal. Na moral, eu vou namorar. E a nossa galera, a nossa tia Libera, dorme sujo! Os ouvintes número 1 da nossa Princesa FM, obrigado você pelo carinho, viu? E olha, gente, domingo agora o nosso encontro lá em Santa Maria do Pará. Luxuosa Paredão no Clube da Cerusa. E você com certeza é o meu convidado especial. Vários sonhos automotivos. E a nossa... Luxuosa. Namoral, eu vou namoral. Com os kids e família Mirizal. Namoral, eu vou namoral. Com os kids e família Mirizal. Pra botar o preguiça! Na construção, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá viola e a balete não esquenta. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá viola e a balete não esquenta. O nosso parceiro Luiz, lá de Bregança. Ele é a sua esposa. Luiz. E o Rodolfo também com a gente na Luxuosa. Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei lutar na mão, porque ela quis seguir. Esse é absurdo. Esse é o top. Não existe, eu tenho surto. Ele chegou. Bala de prata, o som já vai ser tuba. Se liga na estrutura, Daniel. E aqui também é a nossa 100% limitada. Bem suave. Um abraço pra toda a equipe com a gente também. Obrigado a vocês. Bora pra cima. Sou linda menina, sou da balete. E a galera da Romana, desde sábado com a nossa Luxuosa. Linda menina que chega roubando a cena. Bora, meu parceiro Helene. Vou esquentar. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. E as gatinhas lá no Tomata, tem a Bruna e a Isabela. A viola e a balete no... Aqui na toca hoje. Assim, ó, pega a gatinha e vem dançando com ela. Luxo. Com ela. Só. Com ela. Luxuosa Paredão. Eu vou pro palco do Marajó Evolução. Nossa equipe latina com a gente, abraço pra vocês. Abraço. Abração, abração. Família Reis também tá em Breguesias. Para Brasil. Brasil. DJ Dalan, DJ José. E a nossa equipe chanta assim. Todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai. O bufalo é demais. Aí vou. Claro, Nilson, Naldo, toda a rapaziada do nosso barco, essa moça que eu tenho um carinho especial. 26 de dezembro, 26 e 27. Vale da saudade, o top vai estar por lá. Olha, gente, eu tô com mais um número aqui, tá certo, de ingresso. Valendo R$50. 0682, 0682, só chegar. Desde perto, novo, búfalo do Marajó. O ingresso de número 0682, tá certo? 12 minutinhos aí pra você chegar, tá certo? Melhor. Vamos dançar! E agora vamos, seguidores do Chifrinho. Tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai. Chegou e a gente confere. 0682, 50 conta aí. Deixa logo o décimo DJ tomar uma gelada. Vem a ficar comigo. Bora, Nelsinho! O que ele tem que te faz tão feliz? Bora, Realito! Não sei o que se passa na sua cabeça. Mas mesmo assim ainda vem me procurar. Gente, nada mais, nada menos do que contrato já assinado. Próximo ano tem a Luxuosa de volta. E claro, lançando o nosso novo cenário, nova estrutura. E claro, sempre novando pra você. Amor eterno. Parceiro Menezes e toda a família de Itauari. É que você nunca vai poder. Bora pra cima! Pra cima! Você só me quer pra levar pra cama. Quer dizer que você não gosta? E ele é o meu lado, sempre vai viver. Eu sou o parceiro Wilson, não, chega rapidinho aqui com o nosso amigo Henry. Rapidola. Chega aí, Wilson. Ele não te entende na hora do prazer. Nossa, família Reis, um abraço pra você, Samor. Ele dorme, esquece de você. E a família Mesquita. Eu sempre realizo. Parceiro Marlon já fazendo derrame com a gente, né, parceiro? Esse aí é. O homem é bom. Sempre estou disposto a te satisfazer. Gente, acabou o jogo, Remo e Botafogo, tudo empate, viu? De amor. E o que você quer mais? Quero segurança, um lar e proteção. Eu posso te dar. Você é um boêmio galanteador. Isso eu não posso negar. Nunca vou ser dona do... Nosso grande amigo Cabo Luiz, lá de Bragança. Ele é só digníssima, Leite. Um abraço pra vocês também. O Iraque 13! E assim a gente vai meter ficha aqui, ó. E a nossa WM vai gravando e vai gravando e vai gravando tudo. E o Leozinho vai tocando. Parceiro Moreno Farias, o presidente do Clube do Corinthians, lá de Santa Cruz, daqui na Luxuosa Parede. Luxuosa. Um abraço pra Patrícia, Angélica, Rihanna, Carla, Beatriz. Vamos dançar uma rocha! Me diga que não é o fim. Ouça, ouça, isso vai ser demais pra mim. Não tome decisão precipitada. Tô sabendo que no final de semana passado foi sucesso. E é só você. Uma festa do nosso bar, coisa nossa. Coração. Uma festa de tradição, com certeza, já era esperada. Pro super dinâmico, com o netinho popular. parceiro Antônio Maria. E o Ricardo com a gente também na Luxuosa. Obrigado a você. Por isso vim pra cá. Comigo eu vou te levar ao delírio, ao som do super dinâmico. É o mega preferido. Ao som do super dinâmico. É o super dinâmico. Vem pro super dinâmico. É o mega preferido. Nosso grande parceiro, subtenente Baedo. E o nosso grande jogador, Ricardo Capanema. Igual a gente na Luxuosa. E a nossa família Reis aqui na frente. DJ Elias, batidão. Gostou, não é? Parceiro Branco, Camilo, os empresários de Belém do Pará. Festa da Toca do Raposa. E não é o fim. Ouça, ouça. Isso vai ser demais pra mim. Um abraço pra rapaziada da Vila do Tomata Teua, a Carino Neguinho, a Marcelene, a Maria, Ricardo, a Palomo, Denilson, Nazareno. Tu sabes que eu te amo e é só você, a dona Luxuosa Paredão. Coração, eu vou te levar pro super dinâmico, super dinâmico. Nossos legendários lá do Santa Cruz. Luciano, Alexandre, o Alisson, o Benedito. A nossa canção de amor junto com o Vander Show. Vamos dançar. Por isso vim pra cá. Comigo eu vou te levar ao delírio, ao som do super dinâmico. É o mega preferido. Ao som do super dinâmico. O time da Cibessa. Júnior Matos, do estúdio WN Produção, seu garoto. É o mega preferido. Bora, Real Pressão! Banda 007. Eu não consigo entender. Não sei porque tudo acabou. E a gente segue 6 de dezembro lá na Vila do Xamburu. O tradicional aniversário do nosso Juventude Esporte Clube. E arrebenta o sonzão oriental, vai ser demais. E sabe que não vou te ver. Cada dia sem você parece um cego pra mim. E hoje eu chorei. E a Xandeira Itaguatê. Luxuosa Paredão. Luxuosa Paredão. Sobre o Luiz da Cuba, o da Cuba do Caju da Rio, a gente na Luxuosa. Um abraço sobre o Jamerson e o Edielson com a gente também. E a galera do Balneário do Mesquita. Nada se compara a ti. Top DJ Leozinho. Top DJ Leozinho. Esse amor. E não sou nada, sou ninguém. O Maquial do Mixer. Ah, eu nunca vou te esquecer. Me foto de lembranças, vou tentando viver. Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta. Parceiro aí, eu tô aqui com a gente. Um abraço, meu garoto. E olhei suas fotos e chorei de saudade. Sem você aqui. Olha, gente, mais um ingresso aí, tá bom? O número 0266. 0266, chega aqui e pega R$50. 0266. Hoje eu chorei. Um abraço pra Rosine e a galera do Rio do Meio com a gente também. Obrigado você! Banda 007. Bora dançar, galera! Eu cheguei em frente ao portão. Top DJ Leozinho da Princesa FM. Meu cachorro me sorriu a ti. Um abraço pra Maria, Val, a Túnia, o Valdemir e a Lene Gorgis. Obrigado a você, senhor. Coloquei no chão. Vamos dançar. Eu voltei. E o Neguinho, o Xandão, Neguinho. Aqui. Pra cima. Pra cima. Tudo estava igual como era antes. Parceiro Boquinha, na moto táxi lá de Tracuateua. Quase nada se modificou. Obrigado você, Boquinha. Acho que só eu mesmo mudei. E voltei. Luxuosa Paredão. Eu voltei. Nossos legendários lá na Vila Santa Cruz. E a família Magnata aqui na nossa retaguarda. Aqui é o meu lugar. O Neto e o Davi são os amigos. Obrigado vocês. Voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Atenção, Wilson. Não, chega aí, Wilson. Aqui no comando com o Henry, rapidola. Fui abrindo a porta devagar. 28 e 29 de novembro. O terceiro Festival Martínia no Balneário da Tia Raquel. No domingo, o Bigão com cinco novilhas, carreta, mega pressão. E a participação do Top DJ Leozinho. Dia 29 de novembro e a gente convida toda a galera. Só pra boia. Você diz que não faz amor com mais ninguém. Está sofrendo agora, juro que estou bem. Se arrepende e chora por me deixar pra sempre a nossa querida Santa Maria do Pará, luxuosa paredão. Tive que guardar. Nossa equipe, safadinhos de atitude. Do lado São Maia. Não mais volta. Você foi meu grande amor. Um abraço pra a Cláudia, manda um abração e um beijo pra pessoa. O Madalano Neves, né? Te entreguei. Bora ele. Coração. Bora dançar uma rocha. Não. O Jackson Cleuson, o Cleiton, o Anielton e a galera da Vila São Maia. Deus, leia Deus essa paixão. Parceira Rafael lá de Vila Fátima e o Giripoca. Parceira Alex, a galera lá de Jacaracora, Guaxias. Bora pra cima, galera. Você diz que não faz amor com mais ninguém. Festa de São Sebastião, 16 e 17 de janeiro, lá no terreirão da Joana Rosa. Vai ser demais. Se arrepende e chora, por me deixa pra trás. Marcelo Fernando e Ricardo lá do Zeves com a gente também. Alianças feitas. Um abraço! Tive que guardar todos os sonhos que sonhei se foram pra... Grande amigo, professor. Professor Silvio Neves, o cara que com certeza brilhantou ainda mais a nossa festa. E a gente só tem a agradecer, viu, Silvio? E a galera do Mercadinho São Pedro de Capanema. Posso beber, posso chorar e até ficar no soro. Mas dessa casa eu só vou levar. Nossos playboys aqui com a gente: o Cladeilson e o Cledilson. Um abraço. Banda 007. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidir. Atenção, Nonoca, atenção, Aldo. Não, chega rapidinho aqui no comando, tá certo? Espero que seja o final. O Marquinho e a sua esposa, o Lucineia. Se o nosso amor se acabar, eu de você 27 de dezembro, a luxuosa na tradicional festa. Mas essa casa eu só vou levar. Bruno Davina lá em Bragança. E o nosso cachorro, se amanhã a gente... Gente, bora dar uma segurada nos abraços, tá, gente? Bora curtir. Não voltar, posso beber, posso chorar. Souza e o Jefferson Convexões, parceiro Marlon do Balneário Mesquita. Bora, Marlon! Dia 1º, Gaia Saúde na festa de tradição. Eu não consigo dormir, meu coração acelera, e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olho nos olhos no espelho. Chega aí, Aldo! Chega aí, no Manca! O tanto que eu te queria, o perto nunca bastou. E essa proximidade não dava. Me perdi. Luxuosa Paredão! Luxuosa Paredão! Só pra... Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer. Te dedico uma linda história, confesso. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus. Parceiro Matheus e a rapaziada lá do nosso Rala Papo. Aqui na Luxuosa. Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou. Pronto, o Agito vai chamar um negócio aqui, rapaz. Você, a galera perdendo tempo depois de ter um profissional aqui do lado. É. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olho nos olhos... Atenção, Wilson, dá uma segurada no, na gravação aí que a gente vai iniciar o nosso bigão, tá? Representando sempre a nossa querida Santa Maria do Pará, Luxuosa Paredão. Respeite esse nome, respeite essa marca. Vamos, é Luxuosa! Luxuosa. É da vaquejada pro bar, do bar para o motel. Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Um abraço pra a galera do Rio, do Rio do Meio com vocês. Um abração também pra, pra Angelina, lá do Curral Velho, bebendo todas. Um abraço. Bora pra cima. Olha, mandei lavar meu carro, regulei meu parentão. Separei meu cavalo, quarto de milha lazão. Peguei a minha cela, espora, luva e chicote. Coloquei o cavalo lá em cima do rei. E você já gravando o nosso DVD ao vivo, viu, gente? Mulherada, de... Então te liga, fica à vontade que as imagens estão passando por aí. Vamos dar aquele sorriso, pai Vega, para dançar bacana, para sair bem bonito nosso DVD. E a moça, nossa WB Produções, sempre com o Top DJ. Um abraço muito carinho pra toda a galera. Bora, Juninho. Show 99. mandei lavar meu carro, regulei meu paredão, separei meus cavalos, quarto de milha lasão. Peguei a minha cela, esporalo, vi chicote, coloquei o cavalo lá em cima do rebote. Já comprei a bebida, convidei a mulherada, chega o fim de semana, eu vou curtir uma vaquejada. Parceiro DJ Neto aqui com vocês, bora cinto! E a galera do Baco é massa, meu parceiro Naldo Nilson. E toda rapaziada, gostei de brigar com vocês. Amiga Alex também, na festa do Vechão. Dia primeiro. O Balneário do Vecinho recebe o Gaia Saúde na. Ainda tem mais duas chamadas, é, Helri? Vamos dançar! Só pra bom! Luxuosa Paredão! E o Leozinho vai tocando, e o Leozinho vai tocando, e o Leozinho! Leozinho! O nosso parceiro Xolão do Jogo do Bicho aqui com vocês. Um abraço a você, garoto! Meu parceiro Harry, em nome de toda a direção da festa, agradece realmente a todas as pessoas que compraram cartela e também a todas as pessoas que estão presentes com vocês. Hoje, pra curtir o nosso tradicional versão! Parceira de mal, bola lá do Samambaia. Um abraço. Sem ninguém pra trabalhar. E o China do Jogo do Bicho. Tchau. Tchau. Tchau. Tô preocupado que eu bebo a semana inteira. Eu me vi embriagado, se afogando em bebedeira. Mas não é vício não, pode se acalmar, Bahia. Quem gosta de beber aqui também levanta o campeão do Rio. A galera vai secando os campinhos. Gucci, gucci, gucci. Alô, Jéssica, é o seu tio Jossi. Já tá de saída, viu? Bora, mano! E a galera do Magnata com a gente também. Obrigado a vocês pelo carinho. O chefão de Gafanema. Nosso parceiro Raimundo, compras e vendas lá de Capanema. Um abraço! Quem gosta de beber aqui também levanta o carro. A galera vai sacando os copinhos. Eu vou comendo um aguardo vazio. E olha, gente, mais uma cartela aí valendo R$50. Número 0070. Cartela de número 0070, ingresso. Só chega aqui, ó. 0070. Mais um sucesso novo do avião, olha. Essa aqui é pra mulherada. Top DJ Leãozinho da Princesa FM. Ó. O seu namorado me deixou em casa. É igual essa música que eu mandei antes. Liga pra uma amiga. Se arruma. O nosso parceiro, professor Luiz, aqui com a gente também. Um abraço, Luiz. Quem perdeu foi ele. Parceiro Matheus, ó, vamos para Matheus. Quem que perdeu, aí você canta essa música aqui pra ele, ó. Essa aqui é pra mulherada. Vem assim, ó. E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando. E a Xedeira traz Matheus. E a galera da rodinha, parceiro Paulão do Zé, e assim, o nosso Cega Valde, o nosso é o pressão, valorizando você. E a nossa família Reis aqui, ó. Não chora, ele não merece. Já já tu esquece. Ele é quem vai. Parceiro Neto Davison, eles hoje aqui, ó. Luxuosa. Ele não é nada, simplesmente nada. E a família motorizada na cabanagem. Vai na frente dos pés, dá um grau no cabelo, a sua maquiagem, esta saia curtinha. E aí? Simbora, hoje a noite é nossa. nosso amigo Bar e a professora Tônia, lá em Vila Fátima. Nosso patriarca Raposa tá aqui do meu lado. Bora, Raposa! Aqui. Já já tem o shot da coruja. Já já, não te afoga. Melzinho! Te valorizando e você indo até o chão. E a rapaziada nossa, Tiribeira, dorme sujo! Tá todo mundo com a gente, obrigado pelo carinho de vocês. Vamos dançar! Nossos legendários, com a gente lá do Santa Cruz. Lauzinho, CD, gravando tudo, acabou o CD. Fui. Aí, galera da rodinha, valorizando você. Esquece aquele pai. Gustavo CD. Sobre todas as nossas cozinheiras também aqui com a gente. E a galera da FAP lá de Capanema. Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha, porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até anda chorando e se maldizendo que estou fazendo. Luxuosa Paredão. Reclamando porque vacilou e me agora perdeu. Seu orgulho, falou mais alto que a paixão. E você nega até a morte que não. Pra ficar bonito o nosso DVD. Mais voltar. Oh, oh, oh. Lúcio, sei que ainda pensa em mim. Meu parceiro Loca, obrigado meu parceiro Aldo, obrigado Miro, essa galera que com certeza sempre abraça o Top DJ com muito carinho aqui no nosso paredão, e a gente só tem a agradecer, viu, a nossa Top do Pará. E não quer assumir, luxuosa, sei que está com namorar, mas a carne é pra quem quer estar aqui do meu lado. Fiquei sabendo. Sucesso, vamos no avião. O nosso parceiro Cabo Luiz, ele é o Bi. Aqui com a gente na Luxuosa. É dois demais, é o grande de manhã. Bora pra cima. Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha. Ouvi seu coração, essa é boba do chamazinho. Bate por... Bora curtir as melhores. Eu soube que você até ama chorar. Em cima do céu, do que estou fazendo. Mandou reclamando porque você não me bateu. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão. E você nega até a morte que não. Sendo Bob e toda a rapaziada da nossa Bonifica Dona Alves com a gente também, obrigado a vocês. É louca por mim, e, não quer. E a família Magnata. Sei que está com namorado. Tô vendo, Marcos, a carne é fraca. E quem está aqui do meu lado? Fiquei sabendo. E olha a gente, a partir de agora, a portaria totalmente liberada. Diz aí, você é solteiro, se sozinho não. Eu me quero espremer o serviço. Tudo vai estar casando com a roça. Atenção dá especialmente pra quem é comprometido. E pra cair na barra, sai de casa escondido. Quando eu era novo, eu não podia... Parceiro Júnior da nossa WM Produções. Aqui na nossa Luxuosa, hoje cobrindo nossa festa, claro. Não deixa uma de casa. Toca da bolsa. Eu tô pagando tudo, apaixonado e tal. Bora, Juninho. Luxuosa, paredão. E batalha, saro, bolso, vamos gastar dinheiro. Um abraço pra galera do Rio do Meio com a gente. A Branca, a Rosa e a Luciane. Bora, Paulinho. Leozinho vai tocando. Sopro de ressaca, mais um novo. Luxuosa. Luxuosa. Agora. Luxuosa. Sopro de ressaca. Leozinho. Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade criou vergonha. Virou... Parceiro Leandro, do nosso guerreiro Saldi. Mais um novo de amor. Bora pra cima, Leandro. Pra cima. Só vai de banda, agora sim o mundo dá. Não adianta mais tempo que passar. Eu tenho certeza, o mundo vai girar. Ainda nessa vida. Um abraço pra Ariane, o Matheus Amaral. O Jefferson Convexões. Sopro de ressaca, mais um morro de amor. Sopro de ressaca, mais um morro de amor. E a nossa galera da Romana, já no oitavo pacote, meu irmão. Sopro de ressaca, avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade criou vergonha, virou felicidade. Sopro de ressaca, mais um morro de amor. Ainda te amo, mas hoje me dou valor. Meu parceiro Marlon daqui, igual, gente lá no Balneário do Mesquita. Dia 1º! 1º de janeiro pra começar o ano, tem a Saúde! Na tradicional festa da ressaca! Parceiro Rodrigo Davi dos Acessórios, lá de Capanema! Olha, gente, nós temos mais uma cartela aqui, tá certo? R$50 e o número? 0618. 0618. Confira aí na sua cartela, valendo R$50, não chega. 0618. Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade criou vergonha, virou felicidade. Sopro de ressaca, mas um bom de amor. Ainda te amo, mas hoje me dou valor. Sou muito fã das rodas que o mundo dá. Não adianta mais tempo que passar. Eu tenho certeza, o mundo vai girar. Ainda nessa vida, você vai me pagar. Com certeza, a virada de ano vai ser lá em Tomaria. O lançamento do mais novo empreendimento sonoro, Carretão Guerreiro Saldi, lá em Tomaria. Galerinho das encomendas. Luxuosa Paredão. Luxuosa Paredão, reboque sonoro. O som do momento do Pará. E quando eu chego na balada, eu colo logo nas meninas. Eu viro imã, puxo imã pra cima. Quando eu chego na balada, eu colo logo nas meninas. Eu viro imã, puxo imã pra cima. Quando eu chego na balada, vamos dançar. Colo nas meninas. Eu viro imã, puxo imã pra cima. Quando eu chego na balada. E as 31 primeiro de janeiro. Eu viro imã, lá no Pipira. A grande festa com o JC, churrasco de graça pra galera. Encaixo, comigo é mais embaixo. Se me quiser, eu quero. E a galera da FAP, Capanema, um abraço! Encoste, eu encaixo, boca com boca, coxa com coxa. Parceiro Jackson, salô. O Enielto lá do Sumambaia. Boca com boca, coxa com coxa, vou te deixar louco. Ei. Quando eu chego na balada, eu colo logo nas meninas. Eu viro imã, puxo imã pra cima. Quando eu chego na balada, eu colo logo nas meninas. O nosso parceiro Matheus Wenders é a segunda parte do aniversário. Hoje prestigiando a nossa festa na Toca da Raposa. Junto com a galera da Estilis. Do Menino Jesus, obrigado a você também. Eu sou famoso e açougue. Oi, açougue. E gente, 26 e 27 de dezembro, primeiro Vale da Saudade. Lá em Jacarecola, no Bar Coisa Nossa. E pessoal, e a participação do Top DJ Leozinho. Olha, se me quiser, eu quero. Se encostar, encaixo, encaixo, encaixo. Comigo é mais embaixo. Se me quiser, eu quero. Se encostar, encaixo, encaixo, encaixo. Comigo é mais embaixo. Encosto, encaixo, boca com boca, coxa com coxa, vou te deixar louco. Luxuosa. Eu encaixo, boca com boca, coxa com coxa, vou te deixar louca. Eu chego na balada, olha que eu colo na menina. Eu viro imã, puxo imã pra cima. Quando eu chego na balada, eu colo logo nas meninas. Eu viro imã, puxo imã pra cima. Quando eu chego na balada, eu colo logo nas meninas. Eu viro imã, puxo imã pra cima. Quando eu chego... E a galera vai descendo! Eu viro imã... Chama o balançado das paquitas! Luxuosa! Luxuosa! Chega, amiga, chega! Vem descer comigo, vem! Vem, gostosa! Nossos safadinhos lá do Sumambaia! os safadinhos de atitude. Bora pra cima. Que é que você vai? Eu vou sentar agora. A gente, eu tô aí, toda a rapaziada, um abraço pra vocês, como do galinho. Já tão a luxuosa! Luxuosa. Senta, deixa a moça como ela faz. O quê? Depois de alguns dias, tu vai tá pedindo mais. Parceiro velhão da Fazenda Malagacheta. Ele, o cabeção! Senta. Coisa, moleque, o cara só arreda o pé depois que manda o abraço dele. Dá pra ti? Pra cima! Só pra boia! Vamos lá, DJ Leozinho! Olha o bracinho em cima aí, olha! Toma! Só quem tá feliz, bota o bracinho pra cima! Joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima! Bora aquecer essa parada agora sim, ó! E quem tá solteiro, bota esse bracinho em cima! E quem tá solteiro, bota esse bracinho em cima! Luxo. Olha o show. Final de ano tem o Super Dinâmica no Bacuri. Mais uma do Depósito de Bebida. Suas irmãos, aceita mais. E quem é do Paissandu, bota o bracinho pra cima aí, oi, Bora, Coitino! Luxuosa parede. E a galera do Leão vai botando esse Brasiri, vai. Solteiro, isso aqui tá solteiro, isso aqui tá solteiro, bota esse bracinho pra cima e vai batendo na palminha, tchá, tchá, tchá, tchá. Mas eu quero saber o seguinte, só quem é sincero, quem não trai de jeito algum, bota o bracinho pra cima. Só quem é sincero, isso aqui é sincero, isso aqui é sincero, bota a mãozinha pra cima. Luxuosa parede. Bora aquecendo assim, assim. Poranduba, tá todo mundo. E a mãozinha vai pra cima. Quem é do Paissandu? Quem é do Paissandu? Quem é do Paissandu? Bota essa mãozinha em cima e bate, bate, bate, bate na palminha. E quem é do Leão? E quem é do cima aí que eu quero ver. Luxuosa, Luxuosa Paredão, reboque sonoro, o som do momento do Pará. Chega! Só quem entendeu, seu coração, bota o bracinho pra cima, vai! Só quem confia no mamãe do céu, bota o bracinho pra cima e dá um grito! Top DJ Leãozinho da Princesa FM! Representando o melhor! Luxuosa Paredão!